luxúria. Ota se quica, desce, quica, faz inveja pras amigas. Desce, quica, faz inveja. Vai, vai, vai. Ota se quica, desce, quica, vem pro papai. Vai, vai, vai. Desce, quica, faz inveja pras amigas. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai descer e vai sentar gostando da minha. Vai começar a luxúria. Ô, oh, véi. Eu banco o baile todo, sua linda, véi. Eu banco pra você e suas amigas, véi. Eu banco o baile todo, sua linda, véi. Eu banco pra você e suas amigas. Desce, quica, vá, vá, vá, vá, vá, vá. Desce, quica, faz inveja pras amigas. Desce, quica, faz inveja pras amigas. Desce, quica, desce, quica, faz inveja pras amigas. Desce, quica, desce, quica. Desce, quica, faz inveja pras amigas. Até a diretoria aqui hoje, hein? Senhor Rabeta, cara! Ô, véi! Eu banco o baile todo, sua linda, véi! Eu banco pra você e suas amigas, véi! Eu banco o baile todo, sua linda, véi! Eu banco pra você e suas amigas. Desce, quica, faz inveja pras amigas. Desce, quica, desce. Ué, vá, vá, vá, vá, vá, vá. Desce, quica, faz inveja pras amigas. Desce, quica. Desce, quica, vai quicando pro papai. Vem assim, bebê, vá, vá, vá. Desce, quica, faz inveja pras amigas. Desce, quica. E aí, novinha, qual vai ser? Ficando desse jeito, o coiote não aguenta, bebê. Vai começar a luxuriar. A culpa é de Ricardo e Rafael Moura.